celebramos o centenário de uma mulher, uma senhora que a nossa região conhece e São Pai de Gramaço nunca pode esquecer. Dona Maria do Carmo, Pontes Abreu de Vasconcelos. Ela pertence àquela família de um homem que está sempre presente aqui na região também, que é o tio, o Dr. António Garcia Ribeiro de Vasconcelos, um grande professor de Coimbra, um grande homem. De maneira que Dona Maria do Carmo foi uma notável professora, foi uma educadora, um espelho de bondade, dedicou a sua vida ao ensino. Não se pode escrever a história do Colégio Brás Garcia de Mascarenhas sem uma alusão muito grande a ela, que ensinou muitas camadas de jovens, não é?